Calite quando e mudo sair falando, isto é poder de Deus. O povo se alegrando, exaltando o grande Deus. E se o azeite desce no meio da igreja, milagre acontece. Renovando os corações, alegrando os que estão tristes, e acontecem decisões. Já ouço línguas estranhas, sinto brasas sobre o altar. Azeite santo aquece